Olá, ouvinte! A temporada de participação em eventos do Despautada não acabou. Nos dias 14 e 15 de setembro, participei do terceiro encontro da Podosfera Paraibana. E agora, no dia 27, eu e dois colegas podcasters vamos participar de um evento promovido pelo Sebrae. Trata-se da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, na qual vamos participar com uma oficina de produção de podcast de baixo custo. Eu, Marcelo Soares, do podcast Whatever, e Luiz Felipe, do Nerd Debate, vamos falar da mídia podcast, explicando o que é a partir de um ponto de vista técnico, até as possibilidades que podem ser exploradas dentro do formato. Vamos mostrar também como o conteúdo pode ser gravado com qualidade com todos os participantes à distância e como editar e divulgar utilizando ferramentas gratuitas ou de baixo custo, como o Discord, Audacity e Megafono. Vai ter dica de como fazer um roteiro bacana, como encontrar um equipamento legal e formas de melhorar a qualidade de gravações feitas em casa. Então, vem com a gente participar desta oficina que vai acontecer dentro da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, no dia 27 de setembro, às 2 da tarde, no Espaço Cultural José Lins do Rego. O evento é gratuito e tem mais informações no site da feira, que está linkado no medium.com/despautada.